coisa do GPL, o Japanel, o Tatarelo. Esses programas que eu sou barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos ao GSL. Pedro, olá. Olá, bom dia, João. Estás bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pois, exatamente. No nosso caso, que estamos a gravar, é boa tarde. Para vocês que estão aí desse lado, não sei, mas espero que estejam bem. Bom, um abraço especial para quem está a ouvir em Moçambique, na Bélgica, em Mafra. Na Covilhã. No Brasil. E no Brasil. Normalmente temos sempre muita afluência de respostas dessas localidades. Exatamente. Pedro... Hoje temos um programa, vamos fazer um rewind no tempo. Tu agora há poucos dias estiveste no concerto dos Diante do Trono, no Mel Arena. Tiveste a oportunidade de estar na entrevista com a vocalista principal dos Diante do Trono, Paula Valadão. Conta lá, como é que foi o ambiente, como é que estava tudo? Olha, estava rubro, é a palavra que me ocorre. Tantas pessoas muito animadas, portanto, tudo muito expectante, acho que é a palavra certa. Sim, até porque nós num programa há tempos atrás tivemos aqui o Isaac Fernandes, não vou dizer produtor, mas quem trouxe, um dos responsáveis trouxe os Diante do Trono a Portugal, e nós estávamos a falar exatamente disso. Portanto, o Mel Arena, não o Mel Arena, a sala principal, mas a outra a sala Tejo. Estamos a falar de um concerto, uma sala que ainda leva à volta de 3, 4 mil pessoas. Sim. No entanto, os Diante do Trono, no Brasil, por exemplo, estão habituados a tocar para milhares, e quando eu digo milhares, é mesmo milhares milhões. E milhares. Já chegou ao concerto de 2 milhões. É verdade. É de facto uma banda que tem uma presença em palco fantástica, excelentes músicos, uma excelente presença e uma excelente unção. Portanto, ficou tudo reunido para um grande concerto. Não há dúvida que a maior parte das pessoas que estavam a encher a sala Tejo, portanto, grande parte, ou pelo menos uma boa parte, seriam da comunidade brasileira em Portugal, que já os conhece, e aliás, eles são responsáveis pela divulgação também dos Diante do Trono em Portugal. Portanto, pá, fiquem aí para ouvir essa entrevista que a Ana Paula Valadão deu à Sara Notes. Ok. Antes de ouvirmos a entrevista com a Ana Paula Valadão e a nossa Sara Narciso, vamos ouvir uma música. Pedro, se calhar íamos ouvir Fernandinho, pode ser? Bem, eu acho que devíamos ir ouvir Diante do Trono. Já também, agora. Pode ser Diante do Trono. Já terminamos agora. Depois do programa com Fernandinho. Vamos ouvir agora Diante do Trono e já voltamos. Ok, estivemos a ouvir então os Diante do Trono e agora segue-se a entrevista com a Ana Paula Valadão. Vamos ouvir o que é que ela disse à Sara e ao Pedro. Olá, Ana Paula, é muito bom recebê-la em Portugal. Para o nosso público, quem são os Diante do Trono? Nós somos do Brasil, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e somos da Igreja Batista da Lagoinha, e ali nós sempre louvamos muito. Cantar, adorar ao Senhor com música, sempre foi uma parte muito forte dos nossos cultos, das nossas reuniões. E em 1998, meu pai, que é o pastor, eu desde criança cantando na igreja, ele me disse, filha, vamos gravar então um CD da igreja. E este foi o título daquele primeiro CD, Diante do Trono. E esse nome nos acompanha. Já lá vão quantos CDs gravados e para vários grupos, não é? Para mulheres, para crianças. Sim, olha, eu já perdi a conta, não sei quantos, mas uma gravação principal a cada ano são 17 desse tipo, em que o Senhor nos leva a lugares estratégicos que Ele coloca em nosso coração e assim fazemos um grande ajuntamento. Multidões têm se reunido conosco em todo o Brasil e nós ali oramos pela nação, pelas necessidades específicas daquela região do país. E, por exemplo, esse ano vamos lançar o que gravamos no sertão nordestino. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil nós temos uma área que é como um deserto, é muito seco e há muita pobreza, muita idolatria, muitas necessidades de transformação. Então estávamos ali clamando que o Senhor mude a nossa história e entronizando o único digno de adoração que é o Senhor Jesus. Foi maravilhoso. Temos também trabalho para crianças, chamam-se Crianças Diante do Trono. E mais do que entreter os pequeninos, nós queremos discipular, ensinar mesmo a Bíblia. Temos um trabalho com mulheres, com homens, que é muito especial. Esse é o Diante do Trono. Ah, não posso deixar de dizer que aqui também em Portugal nós temos alguns frutos do Diante do Trono, que são alunos estagiários do Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, que estão servindo a igreja aqui em Portugal. Esta é a primeira vinda dos Diante do Trono a Portugal enquanto grupo de louvores. Mas Ana Paula também já cá esteve antes, não foi? Sim, estou muito emocionada, porque há 22 anos atrás, já isso tudo, eu estive aqui pela primeira vez. Foi aos 16 anos com a Geocum, que vocês conhecem, uma agência missionária, que reuniu crianças, adolescentes, e viemos com um grupo do Brasil para evangelizar, e estávamos aqui. Foi minha primeira viagem missionária e marcou muito a minha vida. Voltar agora com minha família, meu esposo, meus filhos estão aqui comigo, com o Ministério Diante do Trono, com as músicas, tudo que o Senhor fez ao longo desses anos todos, é muito emocionante. Qual é a mensagem que vocês partilham através da música pelo mundo inteiro e hoje também em Portugal? Jesus, Ele é a resposta aos nossos corações, Ele é tudo o que precisamos. E quando nós cantamos, quando nós o louvamos, nós o entronizamos, como diz o Salmo 22:3, nós podemos estar mais perto dele, sentir a sua presença. Acontece uma mudança na atmosfera ao nosso redor, no nosso coração, no nosso interior. A mudança, a vitória, a transformação. Que Jesus seja sempre entronizado em nossas vidas, nossas casas, aonde Ele tem nos colocado, no local de trabalho, na escola, que cada igreja reunida louvando seja assim um grande trono construído ao Senhor. E assim eu tenho certeza que Portugal, lá no Brasil e por onde nós formos, será realmente como Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino. A adoração traz o trono, traz o reino, o domínio, o governo do nosso Deus. A adoração a Deus também ajuda na nossa transformação, na nossa restauração interior, e muitas das músicas dos Diante do Trono são viradas precisamente para essa área, para aqueles que estão tristes, cansados, oprimidos, e que acabam por ser uma força para não desistirem, não é? Sim, porque os salmos são nossa grande inspiração de cânticos, de poesias, e o salmista sempre foi tão sincero, tão verdadeiro diante de Deus, rasgando o coração, chorando quando estava amargurado, pedindo socorro, e logo depois vem então aquele bálsamo, aquele consolo, e é assim conosco também. Podemos abrir o nosso coração diante de Deus, derramar nossas lágrimas, e Ele enxuga, consola, transforma nosso choro em riso. Aliás, hoje mesmo, enquanto eu estava orando por esta noite, por esse tempo de ministração aqui em Portugal, este foi um dos salmos que o Senhor me deu para liberar sobre os corações, sobre Portugal. Mudaste o meu pranto em festa, transformaste a minha tristeza em regozijo, para que a minha alma cante louvores e não se cale. Eu acredito que hoje muitos corações serão consolados e receberão um novo cântico e não se calarão em nome de Jesus. O último CD que vocês gravaram e DVD também chama-se Eu Creio. E em que é que os Diante do Trono creem e querem partilhar também com os nossos telespectadores ou os ouvintes da Rádio Transmundial? Olha, que cada um de nós, como verdadeiros adoradores, possamos proclamar isso. Eu creio, mesmo diante das circunstâncias difíceis, adversas. Porque a fé é a certeza das coisas que não se podem ver, como diz a Bíblia. Então, hoje mesmo chegando aqui, estava conversando com uma irmã portuguesa, fiquei emocionada de conhecer a Tânia, e ela disse que fez um voto ao Senhor, que todos os dias ela cantaria essa música, Creio, enquanto estava esperando o resultado de uma biópsia de um possível câncer de seio. E, para a glória do Senhor, ela está totalmente curada. Mas enquanto ela estava fazendo essa proclamação, ela estava dizendo, Senhor, mesmo que os exames digam o contrário, eu creio. Mesmo que a palavra do governo, da economia, de alguma pessoa importante em minha vida seja contrária à tua, eu creio em ti. Eu vou crer até o fim. E para nós que temos o Senhor Jesus, seja cá em Portugal, seja lá em Brasil, vivemos um mundo com aflições. Então precisamos nos encher de fé e guardar firmes a confissão daquilo que nós cremos, como diz a palavra, porque aquele que fez a promessa é fiel. Geração Sem Limite. Então vamos conversar com Isaac Fernandes, da Sinergia Eventos. Qual é a razão de terem trazido os Diante do Trono a Portugal? Nós trouxemos os Diante do Trono por, primeiro, devido a eles iniciarem uma digressão europeia e começarem por Portugal, e também porque são um dos ministérios com mais influência no mundo de louvor e adoração, tanto no Brasil como no estrangeiro. Os Diante do Trono é um projeto já com 15 anos de existência, com mais de 50 álbuns gravados, com várias vertentes, desde crianças, mulheres, louvor e adoração mesmo, especificamente. E é um ministério que tem até uma escola de louvor e adoração, eles treinam os próprios levitas, é um ministério muito interessante e que toca muitas vidas por esse mundo fora, apoia vários trabalhos pelo mundo fora e achamos que seria uma excelente aposta. A importância é muito grande porque nós não estamos a fazer um concerto só para algumas pessoas, nós estamos a criar um espaço e aproveitar um espaço que não era preenchido para o preencher com eventos para todas as igrejas em Portugal. Os Diante do Trono são muito importantes por várias razões. Primeiro, têm muita unção como grupo de louvor e adoração. Depois, a própria história deles tem profecias sobre a Europa. E também, não só nós, mas eles, queremos fazer parte de um novo avivamento na Europa e em Portugal, principalmente. E daí a razão desta grande festa de louvor e adoração a Deus, para iniciar algo, despoletar algo aqui no povo português primeiramente e depois no resto da Europa, algo que venha avivar o nosso país. O que é que tu esperas para esta noite? Nós viemos de Leiria, somos do Ministério Vida Internacional e chegámos às 11h30, somos os segundos da fila e este dia é muito especial para nós. Nós acreditamos que em Portugal hoje se vão rasgar os céus de Lisboa com uma unção fresca para esta nação. É isto que nós acreditamos e queremos, que Deus fará um mover nesta geração muito especial. O avivamento em Portugal está a começar. O que é que tu gostavas que acontecesse hoje à noite que ainda não aconteceu até aqui? Um mover do Santo Espírito no coração de todos aqueles que creem em Deus, que se entreguem verdadeiramente em espírito e em verdade neste momento, que isto não é um show, mas é algo mais que isso. É profundo, é um clamar, um gemer profundo do povo de Deus para que a nação seja, estes céus de bronze que existem sobre a nação, a Europa, se rompam, em nome de Jesus. Vamos sentar aqui no chão, aqui ao pé da porta-voz deste grupo imenso de raparigas, viva as mulheres. Olha, estás aqui de que hora, desde que horas, vens de onde? Das 3 horas, vimos do Casal do Marco, na zona de Seixal. Ah, não é muito longe. E o que é que tu esperas desta noite? O que é que tu esperas que aconteça? O que é que te moveu a estar aqui? Moveu ouvir também a Ana Paula Valadão, na qual nós gostamos muito também de ouvir louvar a Deus e podermos louvar juntos com ela também nesta noite, para podermos juntos fazer uma festa. Como é que te chamas? De onde é que tu vens? Diego Neri, eu vim de Seixal também. Ah, de Seixal. E porquê é que estás aqui? Então eu estou aqui porque eu só quero nos aproveitar da bênção de Deus e nos ir do todo do espetáculo que é, que não é só apenas um espetáculo simples, é, pá, estamos aqui a ouvir a música de Deus, a ouvir o que é que Deus tem para as nossas vidas e tudo mais. Uma noite diferente, expectativa de uma noite diferente, o que é que espera para esta noite? Quais são assim os seus sonhos para hoje? Os meus sonhos era que muita gente aceitasse Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque só Ele é que liberta, é que cura, é que transforma, é só Ele é que dá a liberdade que nós precisamos. Não é a liberdade que o mundo dá, não é a paz que o mundo dá, mas sim a paz de espírito, e também que houvesse muitas... Que Deus baixasse a sua glória nesta noite para que as pessoas sentissem o poder de Deus se manifestar nas suas vidas e para que eles tenham os seus corações quebrantados na presença de Deus, para que Deus possa trabalhar nas suas vidas como Deus quer. Vamos falar com a Damaris, então. O que é que te leva a vir assistir a este concerto dos Diante do Trono? Bem, é uma forma de nós estarmos adorando a Deus em alta qualidade, mas quando eu era do Brasil eu já os conhecia e não tive essa oportunidade, e como eu estou cá em Portugal, foi uma oportunidade que me foi dada e claro que eu não podia perder essa oportunidade. Como é que músicas como estas dos Diante do Trono te ajudam a conduzir à presença de Deus? A forma como ela canta, a forma como ela louva a Deus, é... Pronto, os músicos são muito bons. Isso tudo, esse conjunto, faz com que seja mais fácil eles nos inspirarem a adorar a Deus. Temos connosco a Marisa, Ana, e elas são as primeiras da fila para este Diante do Trono Lisboa. Então, estás aqui, chegaste a que horas? Às 11 da manhã. Às 3. Eu vim guardar lugares. Ana. Isto é amigas, assim tem tudo. É que é amigos, vem-me guardar lugar. Olha, e porque, o que é que te moveu a estar aqui às 11 da manhã para ouvir os Diante do Trono, que é às 9 da noite? Pois, eu, pronto, em primeiro lugar pensava que ia estar mais gente, e então vim mesmo para marcar lugares. E pronto, e porque também é um grupo que eu já há muitos, há 14 anos que tenho seguido, e gostar, pronto, e olha, quero estar, e quero estar preferencialmente à frente, e então... Então, e o que é que mais gostas da, portanto, da música deles? Eu acho que tem muita unção do Espírito Santo, é algo assim, eu acho que não é só canções, eu acho que é muito mais além, e a unção, a sensibilidade de todo o grupo, isso aí foi o que me levou mais a acompanhá-los, a continuar a ouvir, e pronto, porque Deus tem falado muito ao meu coração com as canções, né, que são orações. Então, e agora tu, o que é que gostas mais das músicas deles? Os Diante do Trono são um grupo gospel muito diferente dos outros. Espera, traduz outros. Quem? Quais outros? Não, dos outros que cantam música secular, okay. Não estou a dizer. Gospel porque é evangelho, certo? Eu sou cristã, eu não sou evangélica, não tenho nenhuma religião, sou cristã. Os Diante do Trono... São pessoas, foi um ministério, foi um chamado de Deus, não para aparecer, não para terem uma grande visibilidade. São pessoas que têm um propósito, que é fazer com que os outros percebam a vinda de Jesus e que percebam que é preciso aceitá-lo na nossa vida, porque não basta a salvação, é preciso também toda a gente ter uma vida abundante. Olha, expectativas para hoje à noite? Expectativas, muito louvor. Espero que haja aqui alguém que se converta, que ainda não é convertido, que isso é o mais importante de tudo. Tu, expectativas para hoje à noite e um conselho para quem nos está a ouvir em casa? Expectativas é que os céus de Portugal se rasguem, que o coração de Portugal realmente se volte para Jesus. E para quem nos está a ouvir, se ainda tiverem tempo de vir, venham, aproveitem, desfrutem ao máximo. E pronto, e tenho muita pena para quem não está e quem não pode vir, mas pronto, eu estarei e vou estar a orar e vou estar a interceder por vocês. Olá Pedro, tu és o Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, faz parte da Sinergia, muito obrigada por estares aqui connosco. O que é que te moveu a organizar o evento desta envergadura? Olha, foi... Bem, no fundo foi... Nós sentimos essa chamada, eu e o Isaac, sentimos essa chamada que havia espaço e havia qualquer coisa para fazer nesta área de promover eventos cristãos. E essencialmente qualquer coisa que contasse com a colaboração das igrejas todas, mas não pertencesse propriamente a uma determinada igreja. Portanto, fosse algo que, ainda contando com a colaboração de todas as igrejas, fosse qualquer coisa que não partisse apenas de uma. E pronto, e surgiu assim este projeto. Depois de muitos contactos e muito trabalho, houve a oportunidade de fazer este concerto Os Dentro do Trono. E pronto, está a ser uma experiência, uma primeira experiência muito boa. Expectativas para hoje? Todas as melhores possíveis. Está tudo a correr muito bem, em termos de presença das pessoas, da venda dos bilhetes, tudo, a organização. A banda está também, já chegaram há dois dias, estão a gostar muito de estar cá, está a correr tudo bem e, portanto, as expectativas são as maiores. A própria banda, a própria Ana Paula Valadão, estão também com uma expectativa muito grande. Ela confidenciou-nos isso ontem, que já há muitos anos que aguardava a oportunidade de poder vir à Europa e de fazer uma turnê europeia, porque já tinha estado pontualmente em alguns países, mas uma turnê a primeira vez. E então tem uma expectativa enorme, muito grande, para hoje e para o resto da turnê e, portanto, vai ser qualquer coisa fantástica, com certeza. Pedro, resta-nos desejar, pá, boa sorte e pô, atingir o clímax destes meses de trabalho, não é? Vá, muita força e vemos no fim. E obrigada. Obrigado. Olha, aqui que te apanhamos mesmo à saída do concerto, diz lá, uma palavra para descrever o concerto aqui dos Diante do Trono. Foi lindo, lindo, lindo. E tu, diz lá aí uma palavra que para descrever aqui o concerto. Ah, foi algo sobrenatural, agir de Deus, o mover do Espírito, foi algo maravilhoso, foi muito bom. Correspondeu às tuas expectativas? Sim, sim, sim, sim. Ainda bem que te apanho, diz lá uma palavra para descrever aqui o concerto dos Diante do Trono. Opa, Deus na Terra, Céu na Terra. Foi mesmo. Isso é muita palavra, uma só. Céu na Terra. É, e correspondeu às tuas expectativas? Respondeu, 100%. 100%. Conheço o grupo já há muito tempo, há muitos anos, e através desse grupo aprendi a orar. Foi realmente isso mesmo. A palavra cantada me ensinou a orar. Olha, diz-me uma coisa, e o que é que tu achas? Achas que Portugal tem mercado para mais bandas virem para Portugal? Tem sim. Tem muito campo para isso, pois os portugueses estão conhecendo mais e os brasileiros também incentivam muito, e acho que tem campo para isso. Tá, obrigado. Olha, deixa-me só perguntar-lhe, mas superou-se as expectativas ou não? Superou, sim, superou as expectativas. Deus é grande. Sem dúvida, sem dúvida. Numa palavra, como é que descreveria o concerto? Abençoado. Como é que foi? Conte-me lá. Foi bom, foi agradável. Estar na presença de Deus é sempre maravilhoso. E numa palavra, como é que descreverias o concerto? Para mim não foi o concerto. Para mim foi um momento de adoração. Basicamente foi um culto, não é? Então diz-me lá tu agora, como é que tu descreves esta celebração que houve aqui? Foi maravilhosa. Quando se louva o nome do Senhor, é maravilhoso. Voltarias a ver outro concerto deste? Sem dúvida, sem dúvida. Estou ansiosa para o próximo. Bom, estamos aqui com o Man Himself, tanto o grande Isaac, um dos responsáveis, tanto em parceria com o Pedro, tanto da Sinergia Eventos. Isaac, agora a primeira, já ainda à quente, a tua primeira impressão acerca do que vivemos aqui esta noite. Como diz o americano, priceless, tipo sem preço. Não. Valeu todo o esforço, toda a gota de suor e sangue que derramámos aqui nos 8 meses de produção. Valeu cada segundo de trabalho, cada momento que vivemos, cada hora que deixámos de dormir para estar a planear tudo e executar tudo o melhor que podíamos, não só para Deus, mas também para mostrar que é possível ter eventos de alta qualidade em Portugal de cristãos. O cristão sabe fazer as coisas com excelência. De algum modo, Isaac, deixa-me compartilhar contigo, fez história aqui hoje em Lisboa e aqui na Mel Arena, porque conseguiste num único evento juntar várias denominações, várias maneiras de louvar, várias pessoas com realidades diferentes no seu dia-a-dia. Portanto, mais uma vez, pá, os nossos parabéns, porque isto é um sentimento da nossa equipa. Pedro, como é que descreverias este, tanto agora no final, como é que descreverias este primeiro evento dos Diante do Trono aqui? Olha, foi um evento muito bom, precisamos de mais eventos destes, precisamos que a Igreja desperte para aquilo que realmente Deus tem para os nossos tempos de hoje. Eu acho que hoje, já estava aqui a comentar com o Isaac, que se fez história em Lisboa. Portanto, uniu-se num evento neutro, num sítio local neutro, uma série de igrejas, uma data de vivências cristãs diferentes. Portanto, eu acho que isto é para continuar. Já agora, para ti, diz-me lá, achas que Portugal tem mercado para continuar com eventos deste género? Temos e vai crescer, sempre a crescer. E agora, numa palavra, como é que descreveriam este evento? Profético. Profético, um tempo profético. Acho que é a palavra da noite. Tchau, gostei de vos ver. Então, mas esperem lá. Então, diz-me lá tu, qual é, superou ou não as tuas expectativas? Sim, gostei, nunca tinha visto. Também não conheço muito bem a banda. Sei que aqui há uns anos tiveram alguns êxitos mais recentemente. Acho que pela ideia que eu tive, as pessoas não conhecem tão bem o repertório mais recente. Mas independentemente disso, a mensagem é sempre válida, é sempre poderosa, é sempre profética. E acredito que este tipo de eventos em larga escala, que não acontecem tanto em Lisboa, fazem muita falta para sentirmos a unidade como cristãos, interdenominacional. E eu sou sempre a favor disso. Eu vim cá com a expectativa de ver gente de todas as igrejas, de todas as denominações, realmente a focar naquilo que nos une, que é a morte e a ressurreição do Senhor e a transformação de vidas que acontece em consequência, não é? E por isso agradou-me estar aqui e gostei muito do teor profético da mensagem. E acho que só por isso vale a pena estar aqui, ajoelhar juntos, orar como irmãos, com a gente de todas as igrejas. Eu acho que é isso que uma nova geração quer fazer neste país, e cortar um bocadinho com alguns erros do passado e começar de novo uma nova geração em união, verdadeiramente, neste país, para podermos avançar e trazer o Evangelho a toda a nação. Ora bem, então eu estou aqui com um dos marafatos que vieram do Algarve, tanto para o Diante do Trono em Lisboa, a minha amiga Anita. Anita, conta-me lá, o que é que tens a dizer acerca deste grande concerto? Acho que foi espetacular. Deus falou tremendamente. Há grandes promessas para cada um de nós. Deus vai fazer grandes coisas. Nós só temos que confiar e esperar e ver aquilo que Ele vai fazer. Certamente Ele vai nos surpreender. Olha, a palavra que ali fora mais se ouviu é que descreve portanto, o concerto e a noite foi profético. Concordas? Concordo sim, porque realmente foi que nós, grande parte do concerto foi que nós ouvimos. Foi grandes promessas e grandes coisas que Deus vai fazer e que Deus quer fazer. Então tenho aqui connosco a Cipriana. Cipriana, o que é que achaste deste concerto? Foi uma bênção, foi a primeira vez que eu a vi aqui, assisto ela na internet, através dela fui muito abençoada e o concerto foi uma bênção mesmo, teve muita gente e eu gostava que ela viesse para o ano e pelos vistos ela vem. Ela vai vir este ano, aqui só para nós as duas, que ninguém nos está a ouvir. Olha, numa palavra, como é que descreve aqui o concerto? Olha, muito bom, foi de Deus, uma bênção para nós brasileiros, para o povo português dessa nação, né? Nós também, o povo brasileiro é um povo sofrido, o povo português também está um povo sofrido, né? Mas Deus é maior na nossa vida, né? E Deus vai fazer grandes coisas nesta nação. Hoje nós profetizamos sobre esta nação, porque Deus é poderoso, Deus é tremendo e vai fazer grandes coisas neste lugar. Eu amei este concerto, foi de Deus essa mulher estar aqui, porque ela é uma mulher abençoada, a pastora Ana Valadão. Geração Sem Limite. Ok, penso que ficámos bastante elucidados sobre o que é que os Diante do Trono vieram fazer a Portugal, quais são as perspectivas deles e, no fundo, quem são os Diante do Trono. Pedro, achas que há espaço para, num futuro próximo, menos próximo que seja, em Portugal podermos ter que há grandes nomes da música internacional? Espaço há, porque Portugal não é assim tão pequeno. Mas agora, se me disseres, há mercado também é capaz de haver. Depende das salas que se queiram atingir, depende das bandas que estamos a falar. Por exemplo, achas que há espaço para trazer cá, se calhar já é comum alguém perguntar isto, mas um Michael W. Smith ou outra banda assim, ou banda ou cantor? Olha, recentemente tivemos cá a banda inglesa do Hillsong e, bem, constantemente o teatro estive ali em Lisboa, esteve esgotado. Tiveram que fazer 4 sessões, havia fila desde o Tivoli até aos restauradores. E aí estamos a falar, ainda deve ser para aí 1 quilómetro de fila. Ou se calhar não tanto, mas pronto, mas eram milhares e milhares de pessoas à espera. Houve gente que teve 4 horas à espera para entrar. Tu estiveste lá? Eu tive, mas só esperei 1 hora. Ok. E entrei logo à primeira. Ah, grande. Bom, então nesse caso nós vamos terminar. Vamos. Até para a semana. Desejar-vos uma boa semana. Sim, vocês fiquem bem. Boa semana. Deus vos abençoe. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.